Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu sofri, pensar o tanto que eu chorei. Quando ela me disse eu vou embora, vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver. Pensar no homem que sofreu, pensar no peito que doeu. Agora eu bebo pinga toda hora, põe no 12 a vitrola, canta aí Jorge Mateus. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Pensa o tanto que eu sofri, pensa o tanto que eu chorei. Vou sair por essa porta, nunca mais tu vai me ver. Pensar no trem que me azucrina, é o coração dessa menina. Agora eu não quero nem saber, vou fazer o tchê-tchê-tchê igual o Gustavo Lima. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Pensa no tanto que eu sofri, pensa no tanto que eu chorei. Quando ela me disse eu vou embora, vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver. Assim ó, num trem apaixonado, pensa num trem descontrolado. Agora tem Humberto e Ronaldo, Jorge, Matheus e Gustavo, tudo junto e misturado. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. A história de um amor, de tudo que ela me fez. Aô! Humberto, Ronaldo, Jorge, Matheus, Gustavo Lima. Os meninos. Juntou, hein? Quem gostou faz barulho! Obrigado, Jorge, Matheus, Gustavo Lima.